E aí, pessoas, aqui é Jorge Augusto e finalmente um vampiro que vale a pena assistir, cara. Não aguento mais esses que brilham no escuro. Essa onda de brilhar no escuro já acabou, já. Cara. Graças a Deus. Obrigado por me chamar. Galera, aqui é o Eduardo Filhote e o que é o homem se não uma miserável pilha de segredos? Profundo, hein? Olha a brisa de hoje. Muito bem. O cara acaba de chegar no cast e já chega brisando. Olha que suave, velho. Né, velho? A referência do jogo, tá certo? Olá, pessoas. Aqui é a TMZ. Please, this isn't a boss fight. Have some fun. Ok. Fala, galera. Aqui é o Álvaro. Metade dos ouvintes vão poder ver a legenda no post depois. Quem leu? Ou vai ter a legenda no vídeo também, né? Lá no episódio. É. Quem quiser, assiste a bichorra do episódio. Manda a bala, Álvaro. Fala, galera. Aqui é o Álvaro e eu nunca joguei Castlevania. Que pena, é muito legal Castlevania. É muito bom. Olha aí. Você apaga a sorte pra ganhar dinheiro. É, gente, é só clicar no botãozinho vermelho ali, ó, tirar da chamada. Né? Só que então, o cara, né? Um dos dois que não jogou, tá rosteando essa bichorra, então... Tem problema, tá não, o Alucard continua gostosão, mano. É. Nossa, foi legal. Ok, alguém se empolgou. Olá, ouvintes. Aqui é o Jeff. E dizem as lendas que há muito tempo atrás, por ódio e cobiça, um irmão acabou assassinando seu outro irmão. E uma entidade maior diz: a partir de agora, tudo que tocar sua boca terá gosto de cinza, a não ser o sangue da sua violência. E assim das surgiu trevas, e assim surgiu Caim. E das trevas do seu coração será prisioneiro eternamente. E assim surgiu Caim. Morte, versículo. Versículo, né? Jeff. Esse, segundo os últimos casts que você participou, você usou a mesma entradinha. Né? Segundo as escrituras antigas. Será que em breve na Guilda dos Mundos teremos o Jeff narrando o vampiro? Só você acompanhando pra ver. Mas enfim, sim, senhores, aproveitando o hype da animação que tá lá na Netflix, disponibilizada a todos de uma vez no fim do mês, vamos falar de Castlevania, animação da Netflix. Netflix patrocina nós. Netflix que patrocina nós, me dá um trabalho. Né? Vamos lá. Netflix patrocina nós, dá um trabalho pra Artemi e faz um Cavaleiros do Zodíaco 3D bom. Meu, assim, a lista de exigências tá ficando muito grande, esquece. Só patrocina nós, pronto. Vamos lá. Em resumo, patrocina nós. É. Enfim, hoje a gente vai trazer uma novidade pra vocês, que vocês já sabem. Por mais que a origem da novidade seja meio dolorida, até porque os nossos amigos do MachineCast entraram em hiato, mas hoje, de maneira temporária, nós trouxemos para a equipe o Edu Filhote. Seja bem-vindo. Aê! Né, até a gente voltar do hiato, para não ficar de férias de perna pro alto. É, só pra não fugir, já que ele gosta pra caceta de anime, o cara vem pra cá e arrebenta quando faz a participação, então agora ele faz parte temporariamente da equipe. Uhul! Valeu! Equipe de apoio. Suporte. É? Só pro Jeff dizer que não é o mais novo. Isso aí. E assim, aproveitando o gancho, né, Jeff, traz a ficha técnica pra gente. Como já foi dito, né, foi transmitido pela Netflix e foi tudo de uma vez. São apenas 4 episódios, né, que tem aquela média padrão entre 22 e 23 minutos, né. Tem a dublagem brasileira também, então ele está no PTBR. A direção é do Sam Di, e ele é baseado no jogo de 89, que é o Castlevania 3 Dark Dracula's Curse. Quer dizer que não é aquele primeiro, é uma parte da continuação, que ela dá mais foco para como o Drácula se tornou o Drácula também. O estúdio é a Frederator, a Mua Filmes, a Color House Animation Studio, tem a Project 51 Production e a Shankara Animation. Eles são estúdios e produção, né? Então, sim. Eles fora, se uniram. Fora o apoio da Konami também. Sim, Konami é basicamente o que eles utilizaram de referência. Agora a gente traz um pouquinho o Edu, né? Já que é um joguinho um pouquinho mais velho, e lá no. Eu imagino que lá no Machine Cast já tenha sido falado de Castlevania. Fala um pouquinho pra gente lá de Castlevania 3, ô Edu. Então, cara, Castlevania 3 é um joguinho aí, foi lançado pro Nintendinho 8-bits em 89. Lançado aí pela Konami, chegou pouco depois aí, logo no ano seguinte, nos Estados Unidos, e mais ou menos 92 ou 93 chegou aqui no Brasil. E é um joguinho que trouxe uma mecânica diferente, bacana pra série, que era a possibilidade de você alternar entre os personagens que você estava jogando durante as fases. Então você podia jogar tanto com o Trevor, que era o personagem principal, quanto com o Alucard e a Sif. Só que eles são, assim, um pouco bem diferentes, né? Né? Que é mostrado no desenho, no Symphony of the Night depois e tudo mais. Mas são os mesmos personagens. É o que foi possível fazer com os gráficos 8-bits da época. Mas é um joguinho bem legal, cara. Bem legal. O Symphony of the Night, ele veio... É um jogo de 97, muito provavelmente... Isso eu tô dizendo de achismo. Que eu não tenho certeza. Que como ele é um jogo de 97, foi feito lá pro PlayStation, Sega Saturn, pro Xbox e pro PSP, ele foi lançado ali no... É aquela época aqui do Brasil, que era lançado nos Estados Unidos, vinha pra cá 2-3 anos depois. Sim. Então, Eu acho que ele chegou mais ou menos junto com o Japão aí por conta da pirataria, saca? Que antes de sair versão americana e tudo, já rolava nas locadoras piratinhas aí, a galera jogando a versão japonesa. Né? Eu lembro de ter jogado uma versão japonesa, assim, me estrepando, porque tava tudo em japonês, né? Sim. Não falava pouco nada de japonês na época, né? Eu e meu irmão caçula se estrepando pra jogar, porque ninguém entendia, né? Era aquele negócio, tinha como você andar pra frente e pra trás e sair batendo nos bichos, uma hora você conseguia fazer uma coisa diferente. Pois é, exatamente isso. Aí eu lembro que um pouco tempo depois, não consigo precisar quanto tempo, a gente conseguiu jogar a versão americana. Aí já ficava mais fácil pra mim. Meu irmão caçula ficava me enchendo. Por que eu lembro bastante de Castlevania? Porque meu irmão caçula ficava me enchendo o saco pra eu poder ajudar com tradução. Que suave. Mas enfim, pra gente poder dar um seguimento aqui no nosso episódio, Artemis, tenha a bondade de trazer a trama da animação, por favor. A trama da animação é uma coisa muito legal, né? É quando a Lisa Tepes, né, a amada esposa de Vlad Tepes, que é o Drácula, ela é acusada de bruxaria. Nossa, bruxaria. Mas assim, não é exatamente bruxaria. Porque ela tinha uns aparatos meio estranhos que os caras consideraram que era bruxaria. Por quê? Tudo que era diferente do que Do comum? Do comum, na verdade, era considerada bruxaria. Então, ela é acusada... É situar o período histórico do negócio. Inquisição. É Inquisição. Qualquer coisinha que a igreja não... Ah, não é da igreja, é bruxaria. Como ela era cientista, automaticamente ela foi considerada bruxa. Lembrando também que era uma época em que ser canhoto você apanhava na mão até escrever com a mão direita. Também. Só uma pausa, porque assim, na época que a animação ela é colocada, ele se coloca, que se eu não me engano, é 1400 e pouco. Tá? 1400 e Guaraná com rolha. Esses dois fatos que vocês falaram sobre a Inquisição e sobre considerar canhotos, eles são, se a gente for considerar a parte histórica, eles são predecessores à situação da animação. Por isso que eu nem tinha comentado antes. Na hora do enredo. De falar o enredo, tá? Ah, sim. Então, ela é condenada e queimada por um bispo conservador. Né? E assim, Drácula, obviamente, fica extremamente chateado, né? Porque afinal o Tepes ele fica desconsolado, porque para ele foi um assassinato, né? Então aí ele ameaça acabar com a cidade um ano em caso eles não se retratem. Aí o filho dele, né, o filho dele de Tepes e Lisa, o Alucard, fala pro pai assim: olha, meu, não zoa toda a cidade, vai atrás da pessoa que condenou ela. E aí o Drácula pega e fala assim: não, o resto foi. Conivente. É culpado por omissão. Né? Então por isso que eu vou atacar todo mundo se eles não se retratarem. Aí o Tepes faz ameaça, um ano se passa e o arcebispo resolve fazer uma celebração do assassinato da Lisa, né? Na verdade, sim, porque eles exaltam que eles acabaram com o mal. Né? E aí, no meio dessa celebração, que a pessoa fala assim: pô, vocês podiam ter se retratado, vocês podiam ter feito uma coisa digna, e vocês não fizeram isso. Então eu vou retalhar por mim. E ele manda um exército pra destruir tudo, né? Mata todo mundo! Mata todo mundo, né? Mata todo mundo, né? E aí entra mais pra frente, né? Dá um espaço de um ano, se eu não me engano, entra Trevor Belmont, que é o último sobrevivente dos Belmont, que é uma família que, desgraçada por conhecida por caçar vampiros e de diversos monstros, etc e tal. É o Simão da Braços, é, com certeza. Né? Em breve, no anime aí... mais perto de você. E aí a história se passa, entra a história basicinha do Belmont, né? E aí, com a quest do meu monte pra achar a Sifa, e depois, subsequente, tentativa de salvar a cidade do ataque de uma das cidades lá. Eu não lembro agora qual o nome da cidade, eu acho que é Greset, desculpa. Então, tentar salvar Greset, né, do ataque de Drácula, e aí eles acabam descobrindo o Alucard no submundo da cidade. Pronto, acabou. Essa é a trama simples. Bom, assim a gente segue com o que a Artemis mandou de resumo é basicamente primeiro... Ela resumiu a série toda. Não, ela basicamente... Não, mas essa que é a ideia. A gente vai falar o resumo todo e a gente vai destrinchar. Né? Vamos lá. Então já vou deixando aqui o aviso. Como a animação é relativamente recente, ouça esse episódio por sua conta e risco a respeito de spoilers. Aí a gente tem alguns personagens aí do seriado. Começamos pelo Trevor Belmont. Como disse a Artemis, ele é o último dos Belmont, que é uma família desgraçada, excomungada, conhecida por caçar demônios e outros seres por aí, né? O cara é rude, sarcástico e habilidoso para um cacete. Porque assim... O cara fala que não faz muita coisa, mas o cara simplesmente chega e sai dando porrada em um monte de gente, né? E aí a gente vai trazer o dublador dele original em inglês, que é ninguém mais, ninguém menos que Richard Armitage, conhecido como Thorin Escudo de Carvalho do Hobbit. Ai, Thorin, eu cheiro, Thorin, eu cheiro. Pronto, passou. É, nice, mountain. Assim, acho que precisa colocar. Né? Vou comprar a treta, mas é só eu que não gostei. Não gostou do quê? Do Hobbit. E dos não, não, dois? Eu gosto do ator. Ah, não. O Hobbit, o filme do Hobbit é razoável. Eu também não gostei muito, não. Mas a melhor parte é eles cantando Mil Timões. Porra, Edu, eu vou quase te deserdo numa dessa, hein? Putz grila, velho. Hobbit é muito cara, foda. Não é bom, não, velho. Eu gostei. Ah, cara, não, desculpa, eu vou ter que concordar. Por mais que eu adore o Senhor dos Anéis, velho, o Hobbit não é bom, cara. O filme, né? Eu gosto muito. O filme, não, o filme. É, o filme não é porque, o filme é, não é tão não bom, é porque ele espinhou o Senhor dos Anéis, que ele é um filme bom, não, cara. Porque não é, não. Ele é caça-níquel, assim, 100%. Ao extremo, concordo. Eles eram atuações magníficas. Coisa que eles poderiam fazer em um filme só, eles alongaram pra três. Tudo bem. Não, tiveram atuações magníficas. Os moldes tá perfeitos. Cara, mas, né? Continuando aqui, a gente tem o Adrian Tepes, que é filho do Vlad e da Lisa, né? Ou seja, filhão do Drácula, né? O cara que gosta de. Ele herdou o amor pela humanidade da esposa, quer dizer, da mãe dele, né? E o cara briga com o tio Drácula por causa da humanidade. Exatamente. Dublador original dele é ninguém mais ninguém menos do que James Callis, o rei Menelau do filme de Helena de Troia. Eu posso falar uma coisa aleatória sobre Helena também? À vontade. Não, é porque é uma expressão legal que eu achei, que é assim, tem uma expressão de beleza feminina que é Mille Helena. Aí por que seria Mille Helena? É porque seria a quantidade de beleza suficiente para lançar um navio ao mar. E aí é Mille Helena porque a beleza de Helena é conhecida por ter lançado 1000 navios ao mar. Olha aí. Legal. O Carlos mandou um abraço. Aquele efeito das palmas agora, né, Felipe? Né? Nope, nope, nope, nope. Mas vamos lá. Próximo personagem é o tio Drácula, sim. Vladimir Tepes. O tio Drácula é um puta de um conde. O cara é rico para um caramba. Tem um puta de uma mansão lascada, cheio de tecnologia pra época, né? Porque ciência era tecnologia pra época. E o cara é isolado e frio. Odeia a humanidade. Mas assim que ele conhece a Lisa, que foi uma humana que teve coragem suficiente pra entrar em sua mansão e pedir que lhe ensinasse ciência. E por meio da convivência, ele se apaixonou. Ele ia deixar os humanos em paz até que a Lisa foi morta. Aí o cara ficou putão, largou a porra dos demônios todo no mundo. Só pra se vingar. É óbvio, né? Mas pensa, bem. Pensa assim. Tenta tirar o lado místico, o lado sobrenatural da história. Um cara viaja. E ele volta pra casa dele. A casa dele, a esposa foi morta por preconceito. Meu, o que você faria, velhinho? Você ia querer matar todo mundo. Não, o ponto mais importante, ele virou pra galera e falou, eu vou dar pra vocês esse tempo pra vocês pensar, pra vocês refletir, pra vocês se arrependerem, se arrependam, percebam que vocês fizeram errado. Ele o que a galera a faz? Nós queimamos o demônio tá ardendo, nós somos os melhores, não sei o que é. Lógico que o cara vai ficar putão, velho. Saca? Ele percebeu que a galera ali era puramente maldade, velho. Não tinha compaixão, não tinha generosidade, não tinha bons pensamentos, não tinha nada. Porque o cara isso é repetido. Isso é repetido a exaustão por diversas bocas de diversas personagens durante a animação inteira. Vocês estão pagando justamente pagando pela meleca que os outros fizeram. É, o próprio Trevor fala, né? Isso é o que vocês escolheram. Não é problema meu. Porque justamente, né, cara, ele deu a chance. Ele só viu maldade na galera, igual ele falou. É uma miserável pilha de segredos. Então, morre todo mundo, então, hein? Já que é pra ficar assim, domina o mundo das trevas, os mortos não dão trabalho. Por aí. Dublador em inglês dele é um cara chamado Graham McTavish. É só o do Alien, também de O Hobbit. Então, a gente segue aqui com as últimas duas personagens do lado bom, entre aspas, muitas aspas, né? Temos a Silfa Belnades, que é oradora e feiticeira entre os speakers. Sim, eu estou colocando em inglês porque eu não achei um relacionado em português. Oradores. São os oradores. Oradores. Mas assim, eu prefiro... Na tradução tá oradores. Oradores? Mas assim... Tradução? Que tradução? É, eu vi... Quem viu legenda? Eu vi legendado. Né? Desculpa, gente, eu não aguentei. Eu tinha que trazer o Dan pro cast. Abraço, legenda. Abraço. Ah, tá. E sim. É, o original tá em inglês, pra mim não precisa de legenda. Né? Pra mim também não precisou, não. Desculpa, essa eu posso dar carteirada, pra mim também não precisou. Ok. É, eu ainda vejo sem legenda pra estudar, não sei. Na verdade. Ainda precisa crescer um cadinho. Na verdade, eu até vi sim com legenda, mas com a legenda em inglês. Legenda? Que legenda? É mais pra poder entender. Pra poder entender todas as palavras que eu ouvia. Sem a tradução. Tipo, eu traduzia por mim mesmo, mas eu pegava uma confirmação de palavras, né? Claro que a dublagem e a legenda não tem o texto igual. Mas já é o suficiente. Legendagem, você pode falar legendagem, Mário. Ah, dá pra falar? Então tá bom. Uhum. Mas você sabe por que tem essa diferença, né? Sim, por causa que nem sempre quem faz a tradução pra dublagem faz a tradução pra legendagem. Não é só isso. Quando você tem uma parte de tradução da dublagem, você tem uma coisa que se chama sincronia labial. Então você tem que sincronizar o texto e mexer, né, de acordo com o abrir e fechar da boca do ator. Então as palavras elas vão sendo usadas por sinônimos para poder permitir essa sincronia labial. Então por isso que uma das razões pela qual o texto pode diferir. Segunda razão pela qual o texto pode diferir é que é o seguinte... Quando você tem a legenda, ela tem. Isso foi quando eu aprendi a fazer legenda. Não sei se atualmente continua o mesmo padrão. Eu creio que sim. Você pode ter só 32 caracteres na legenda. 16 em cima e 16 embaixo. E a legenda ela tem que ficar no mínimo de 3 a 4 segundos na tela para poder dar tempo de a pessoa conseguir ler. Né? A pessoa que está assistindo conseguir ler. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando você tem uma fala muito rápida, você tem que diminuir a quantidade de palavras da legenda para poder dar essa temporização. Então, por isso sim, que tem essa grande diferença de um e de outro. Obrigado pela aula, Artemis. Desculpa, gente. Curso de hoje, nós aprendemos. Bom, enfim. Pode tirar do cast se for o caso. Ah, relaxa. É bom que o pessoal conheça. É sempre bom conhecer. Mas vamos lá. Voltando à Silfa. Ela é uma oradora, ela é feiticeira entre os speakers, eu gosto de manter os termos originais em alguns casos, e ela se torna aliada do Trevor, porque o Trevor salvou a vida dela. E a dubladora, a voice actor dela original, o nome dela é Alejandra Reynoso, provavelmente ela Alejandra. É Alejandra Reynoso, né? Eu não sei qual é a origem dela e muito menos quais são os trabalhos, porque... Não achei, infelizmente, quando eu fiz a pauta, não achei nada. Mas. Fora isso, a parte dos dubladores brasileiros também, né, cara? Porque não tem nada. Calma. A gente não conseguiu achar muita coisa, não. A gente não conseguiu achar nada, na verdade. Calma, que eu ia chegar lá. Ok, na hora que eu falo. Aí a gente chega pra Lisa Tepes. A de quem a gente falou desde o começo aqui do episódio. É a mulher do Drácula, ama os humanos. é acusada de bruxa e morre na fogueira. Mas na verdade ela não era bruxa, e sim apenas uma cientista que gostava de curar as pessoas. Como diversas pessoas que foram queimadas na fogueira não eram bruxas. Pois é, a Inquisição é essa merda mesmo. A voice actor dela é a Emily Swallow. Quem curte Supernatural vai entender ela como a personagem Amara. É a atriz que faz Amara, né? Sim. E o único... Amara foi a escuridão, né? Agora vocês estão falando de Supernatural. Eu não entendo lufas nenhuma. Não assisti. Nossa, aí eu parei de assistir Supernatural nas primeiras temporadas. Na hora que começou a ficar super, hiper, ultra, mega maniqueísta, eu larguei. O bem contra o mal é tanto temporal, entendeu? Essa... se vocês ouviram alguns dos outros nossos episódios, vocês vão entender a referência. Né? Grande abraço pro He-Man. Vamos lá. E aí, o único antagonista realmente que a gente tem é o Bispo. Porque ele começa sendo um clérigo que era assistente, né? Uma espécie de um padre mais próximo, né? Do bispo anterior, de quando... Era um prior. Isso. Da que foi... Que ele era isso daí, né? Na época que a Lisa tinha sido condenada e morta na fogueira. E aí, ele se tornou o bispo de Greswitz depois da morte da Lisa. Então, o bispo morre no episódio 4, no último episódio, por conta de um demônio cramunhão que foi lá na igreja e ele resolveu peitar. Se lascou. Onde está seu Deus? Né? E ele foi dublado por Matt Frewer. Quem lembra do Pânico, lá do seriado animado de Hércules, da Disney? Era o Rosa? Pode... O azul. É o azul. É o azul? Sim, o é. Pânico. E o rosa era o quê? Eu acho que por aí. Pânico e desespero, eles são filhos. Desculpa, de acordo com a mitologia, eles são filhos de Marte. Marte não. De Ares e Afrodite, né? É, mas que podem trabalhar aí pra Hades, né? Mas deixa pra lá. Licença poética, né? Por favor. Não, é licença poética. Sim. E agora, depois de falar dos nossos episódios, né, dos nossos principais personagens, a gente vai mandar a trama como ela é, destrinchando ela todinha. Mas, antes de qualquer coisa, né, Álvaro, o que você queria falar mesmo? Então, é que procurando sobre os dubladores brasileiros, tentar achar alguma coisa, foi difícil, viu? Porque não tinha lugar, não tem lugar nenhum falando. A única coisa que eu achei foi que ele foi dublado num estúdio em Campinas, eu acredito que seja um estúdio pequeno. Não tem, sei lá, não sei se tem algum famoso, alguma coisa, porque, cara, eu não consigo, eu não vi dublado, então eu não consegui identificar a voz de ninguém, então, não sei, né? É ruim, cara, porque assim, independente do dublador ser famoso ou não, ele tem que ter o reconhecimento do trabalho dele. Com certeza. Sim. O que eu quis dizer de ser famoso é que, querendo ou não, quando a gente escuta, a gente já sabe algumas vozes quem são. Então, pode ser alguém que não seja... pode ser alguém que não seja assim tão... Como eu falei, pode ser que seja um estúdio pequeno e um estúdio novo, podem ser que sejam pessoas novas que estejam dublando, né? Sim. Então, eu acho mais provável. Seria muito bom. Sim. O que eu acho mais provável é de ter sido um elenco novo, de ser pessoas desconhecidas, porque afinal você paga menos. Sim. É, né? Então, se você ouvinte, sabe quem são os dubladores, pelo menos dessas personagens que a gente citou aqui, não se acanhe. Comenta no site, manda um e-mail, manda uma tweetada, estamos aí pra isso, beleza? Por favor. Por favor. Estamos curiosos também. Thank you. aí a gente parte pro episódio 1, que é, o nome dele é Witch Bottle, ou seja, Garrafa de Bruxa. É o episódio esse que mostra o começo da história toda, né? Mostra a ambientação no país, acho que é país, né? De Wallachia. No ano de 1455, onde a gente vê a aproximação de Lisa e o nosso Conde Drácula. Ele concorda em ajudar ela em troca de uma conexão com a própria humanidade, sim, porque ele já estava se tornando basicamente um demônio. E aí... Não pensa assim. Pensa assim, uma pessoa. Ele era um cara recluso. Era um cara recluso, uma pessoa que vive muito tempo. É óbvio que você vai se sentir desconexo. Você pega o exemplo de pessoas mais velhas, eles já não precisa ser nada sobrenatural. Pega o seu avô, avó, bisavô, entendeu? Eles entendem? Conseguem mexer no celular assim? Não, é difícil pra eles. Agora imagina uma pessoa com 100, 200, 300, 400, 500 anos de defasagem de conhecimento. É lógico que o cara vai perder, né? Mas enfim, né? Com a convivência, o Drácula se apaixona pela Lisa e eles acabam casando. 20 anos depois, né? O clero do local ali de Wallachia, né? Ele descobre que a Lisa curava as pessoas com ciência. E como ciência não era de conhecimento da igreja, foi considerada, além de heresia, bruxaria. Então, não só ciência, meu amor. É toda a parte de herbalística que fosse considerada não... Que não fosse... Eclesiástica? Sim. Tudo que não fosse, tudo que não seguia os dogmas da igreja era considerado bruxaria. Isso aí. Bruxaria. E outra coisa que você tem. Você tem primeiro a figura da mulher. A mulher já era demonizada, por isso, né? Segundo, a parte da, entre aspas, da ciência, não é exatamente só a ciência, era você ter a cura que não fosse pela reza, a cura que não fosse que não fosse dada pelo clero. Tem um seriado da Netflix que mostra bem isso, chama Outlander. É bem legal, pode assistir. Ele mostra bem isso, bem esse negócio. Uma pessoa do seriado, ela é uma herbalista, ela conhece erva, conhece veneno, conhece isso e aquilo, e tem um rapaz que estava morrendo envenenado. E ela cura o rapaz, né, porque ela conhece o contraveneno, porque ele estava morrendo. E aí ela é caçada em braço pelo cara da igreja, porque salvou o cara quando o padre não tinha conseguido salvar com as ervas. Então, por aí. Malditos seguidores do Reggae, embora. E aí eles prendem a Lisa e queimam ela na fogueira. Mano, que agonia é ver a cena, mano. Que agonia. E aí? Pois é. Imagina eu assistindo. É. Pois é, eu também assisti. Imagina ela na situação dela. Não, pelo amor de Deus, cala a boca, cheio. Nunca mais a época da fogueira. Enfim, aí o que que aconteceu? O nosso querido Conde Drácula fica tudo com razão. Sim. Hashtag chateado. Que mano, é hashtag chateado. Ele ficou hashtag puto pra caralho, né? Tô bolado. Sim. E aí o que que ele faz? O que que ele faz? Ele faz uma aparição pra todo mundo ali na igreja. E ele manda a seguinte: vocês têm um ano para se retratar, tem um ano para melhorar, tem um ano para viver melhor. Se por acaso vocês continuarem com o mesmo pensamento, com o mesmo viés de ação, vocês vão sofrer em minhas mãos. Vocês vão sofrer com as minhas ações. E assim, a aparição dele... Presenciarão o inferno na terra. Exatamente. E assim... A aparição dele é absurdamente cinematográfica, né, velho? Por quê? Ele só ficou gigante na forma de chamas, coisas corriqueiras. sarcasmo, essa hora da noite não, né, o Jeff, por favor. Mas assim, isso daí seria pra... Na verdade, verdadeira, fazendo um punhado, ele só usou pó de flu e falou na fogueira, entendeu? Também. Potterheads, manda um abraço depois dessa, né? Detectpad. Potter Detectpad. Desculpa, eu não aguentei. Tem o ataque, o Drácula recebe o ataque do próprio filho, que pede que somente ataque o responsável pela morte, a pessoa que condenou a Lisa, né? Provavelmente só a parte ali do clero, né? Mas o Drácula tá cego de ódio. Então ele resolveu fuder com a porra toda, vamos dizer, com o... O Drácula até que fala na hora, assim, os outros são culpados por omissão, né? Sim. Eles ficaram lá assistindo sem fazer nada. A minha esposa tava lá queimando e ninguém pensou em nada. Sim. A única pessoa que poderia fazer alguma coisa era uma senhora que morava próxima da Lisa, só que não fez nada, né? É, até uma coisa interessante nessa cena, né? Tipo, vou proteger um pet, né? Porque Peps fala o seguinte, era que ele chega, vê tudo destruído, etc. Então Peps fala pra ela, olha, foge você, pra ela fala pra senhora, foge você, foge sua família, porque eu vou acabar com tudo. Porque ele pega e fala assim, até hoje eu vivi como um homem mortal, porque ela pediu pra viver como um homem mortal. A partir do momento que vocês acabaram com ela, isso acabou. E o legal é que ele, quando vê a bichorra toda destruída, ele chora sangue. É, isso é uma das... Literalmente falando, né? É uma das... não vou dizer lendas, mas um dos mitos relacionados aos vampiros, na verdade. Né? Em diversas culturas. Bom, mas vamos continuar. E aí ele mata o arcebispo, destrói a igreja e... Ele manda matar todo mundo. Não vai subir ninguém. Não vai subir, não vai descer ninguém, né? Uhum. E aí a gente chega às referências. A mais clara, que isso permeia a animação inteira, é a Inquisição, né? Porque era trabalho dos inquisidores, né? Trabalho e prazer, por que não, né? Porque eles amavam queimar hereges e bruxas na fogueira, né? Não só hereges, eram como já foi comentado antes, né? Todas as pessoas que não fossem consideradas padrãozinho. Então, mas muitas vezes o que acontecia? Sabe assim, você tinha foi muita gente inocente foi queimada. E aí a gente pega a questão do nome do filho do Drácula, Alucard. Que por acaso é Drácula ao contrário. Uma das mais simples formas de anagrama que a gente conhece. Simplesmente inverter a ordem das palavras. Né? Das letras, desculpa, pessoal. A ordem das letras. Enfim, o Feliz aqui quis falar do anagrama porque é a única coisa que entende na porra das referências. Vamos lá. Tadinho. E aí, a gente pode falar... Witchborn. Artemis, conta pra gente. Aí a gente passa pra bruxa, né? Pra falar de Witchborn. Né, por favor. Eu acho que a Witchborn é com a parte bruxesca do podcast. Né? Então, é. esse lance de Witchborn, ele é verídico, tá? Eu já fiz um. Então eles... É, verdade, é verídico. Dali? Eu já fiz muita. Verdade. E assim, você pode usar elas... Ele começou, na verdade, como um ativo de contra-magia, por exemplo. Era mais usado para proteção. Então faziam-se uma proteção, era uma garrafa, né, de materiais diversos, a princípio não de vidro, né? Geralmente de barro, às vezes de madeira. E aí eles colocavam diversas coisas dentro. E assim, e aí depois fechava, assim, o mais hermeticamente que possível, que podia na época, como que era? Ah, não, botava, fechava direitinho, e depois selava ela, geralmente com cera de vela, né? E aí o que acontecia? Eles enterravam em diversos lugares para poder arrumar a proteção. Alguns meses atrás, eu vi uma notícia, depois eu posso procurar para a gente colocar no cast bonitinho, eu vi uma notícia de algumas escavações que tiveram em Londres, né, porque eles estavam pegar uma linha do metrô, etc e tal, e eles encontraram uma parte subterrânea que tinha exatamente algumas witchbottles enterradas na parte ali, lá do século VIII, né, eu não lembro agora. Né? A primeira, ela se apareceu. Eles acharam a ossada do rei? Eu acho que sim. A primeira menção de uma witchbottle que eu lembro de ter visto, né, de saber, foi por volta do século XVII. E assim, você pode colocar o que você quiser nessa coisa, né? Então, assim, historicamente, eles iam colocar. Por exemplo, se fosse uma proteção, então eles iam colocar uma coisa que chama de testemunho. Né? Então, o que é um testemunho? Pedaços da pessoa que possam singularizar a pessoa. Ai, como assim? Bota um pedaço da pessoa? Não, cabelo. Pode ser dedinho. Pode cortar o dedinho pra botar também. Cabelo, qualquer fluido corporal. Então, você colocava lá. E colocava coisas ligadas à proteção e enterrava no terreno da pessoa para poder fazer, para proteger a pessoa. Mas isso também podia ser usado para, obviamente, maldição. Então fazia a mesma coisa, botava o testemunho e botava coisas para foder a vida da pessoa também. E enterrava em alguns lugares exclusos, a.k.a. cemitérios e por aí vai. Né? Né? Então, isso é muito comum. É uma das formas mais comuns de feitiço que você tem. Por isso que eu já fiz assim, tipo, várias. Lembrando que a Artemis continua sendo nossa amiga. Então, por favor, eu tive acesso. Eu não conheci vocês pessoalmente. Quando eu conheci, eu vou pedir um pouquinho de cabelo pra vocês. Pra guardar na minha coleção. Só lamento, você não vai ter muito da minha parte. Tô zoando, você acha que eu tenho isso, velho? O Jorge não tem. Não, é por isso mesmo que eu tô falando, da minha parte. Serve unha. Ah, então beleza. Brincadeira. E também uma referência que a gente vai colocar aí no post, né? Que é um campo de corpos empalados, que é referência ao verdadeiro Conde Drácula. Por que será que... empalado. Por que eu acho que o nosso querido Vlad Tepes tinha um campo de esqueletos empalados no quintal de casa? Vlad Tepes, né, ele foi uma pessoa histórica, bonitinha. Você pode encontrar bastante coisa dele online. Né? Se não me engano, o nome dele era Vladislav. Vladislav? Vladislav. E aí o primeiro reinado dele foi em 1448. E aí o host fica com a cara no chão pensando que era Vladimir e não Vladislav. Beleza! Se eu não me engano. Então, aí o que acontece assim? Ele se tornou um governante. Obrigado. Governante. Ruler, em 1436. Né? Ruler. Tá. Né? E aí assim, ele tem... Histórias de diversas guerras que ele era um estrategista do caralho. Tô fazendo um super resumão, depois eu posso passar dicas de livros e links pra vocês, porque eu gosto bastante de Drácula. Eu já citei bastante sobre a pessoa, links de Drácula em diversas culturas. Né? Sem problema, é só passar os links que a gente coloca no post. Aí o que acontece? O Vlad Tepes, ele era um estrategista assim do caralho. Ele foi uma das primeiras pessoas a utilizar a guerra bacteriológica. Como assim? Ele pegava pessoas com doenças não curáveis na época, tipo lepra, né? E ele colocava essas pessoas assim no meio dos campos inimigos, para que todo mundo se adoecesse e se ferrasse, né? Ele foi um dos precursores de guerras psicológicas, porque esse campo de corpos empalados, ele realmente existia, ele fazia isso. Ele empalava as pessoas para colocar, para falar assim, olha, eu sou fodão aqui, se você quiser chegar me enfrentar, olha o que você vai fazer. E olha, toda a ideia de vampiro beber sangue se deu porque o Tepes, ele tinha o hábito de comer pãozinho com o sanguinho das vítimas dele, e, assim, pra todo mundo ver, ele fazia uma show, assim. Era coisa de você dizer, era guerra psicológica mesmo, pro pessoal ficar com medo dele, né? Agora entendemos de onde vem a referência quando eles criaram o Antrax. E assim, tipo, o Vlad Tepes, ele era cruel pra caramba, ele era muito cruel, muito cruel. E ele brigou contra ele brigou contra o Saxão, ele brigou contra os otomanos. Putz, ele. Meu, é foda. A história da persona verdadeirinha, de verdadeinha, né? É muito legal. Dá pra você encontrar. Existem livros muito bons sobre a persona histórica, né? E que você. E esse foi uma das ideias pra se trazer do vampiro na sociedade moderna. Uma das ideias. Porque eu vi que o mito do vampiro, ele é trazido de diversos pedacinhos, assim. Sim. De diversas coisas. Bom, continuando a história toda aqui, o Filhote, traz um pouco pra gente do episódio 2. Então, o episódio 2 é o Necrópolis, né? Necrópolis. O episódio tá lá, o Trevor, ele rola aquela confusão, uma confusão lá no bar, ele se desentende com o cara, e nisso ele descobre que a cidade lá, que é a cidade de Grezzi, tá sofrendo ataques do Drácula todas as noites, e a galerinha tá colocando a culpa nos speakers, porque eles são usuários de magia e coisa e tal, né, tem que culpar alguém, usa o bode expiatório. Aí quando ele salva um dos anciões dos speakers, ele descobre que eles estão, na verdade, atrás de um soldado adormecido que tem aí, diz a lenda, que pode derrotar o Drácula. Nisso, o Trevor, né, ele começa a perceber que até então ele estava meio tocando foda-se para a treta na cidade. Ele já começa a ficar meio, não tem como escapar do negócio, não. Vamos lá. E nisso ele vai lá e escuta a lenda do pessoal, né? Fica curioso nesse negócio desse soldado. Que tem até a estátua na ponte da cidade. Sim, sim, verdade. É, a hora que ele salva, na verdade, ele fica curioso sobre os speakers, né? Sim. Não sobre o soldado. Né? Eles estarem atrás do soldado despertou a atenção dele, né? E aí, deixa eu fazer essa referência antes que eu esqueça, que é, eu posso citar num cast de Castlevania, Simpsons, que aí eu posso citar Homer Simpson, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Né? Não dá, né? Então, aí o ancião que o Trevor salva, ele se recusa a sair da cidade, porque, segundo ele, tem uma parente de sangue dele, que é membro dos speakers, que tá na cidade. E ele não quer deixar ela para trás. Aí tem uma coisa muito interessante no original, né? É difícil pro português, porque você vai ter que cair pra genderization. O drone. Pra você trazer o gênero da palavra. Em inglês você tem, ó, é my grandchild que o cara fala. Então, você não sabe se é um homem ou uma mulher. Isso é neutro, tanto é super neutro. Então, né, é grandchild, é a pessoa que tá lá. É uma parente que é grandchild, o cara é avô dessa pessoa. Pronto. Ó, tem alguém que eu tenho que salvar. E o ancião é avô dessa pessoa que eu tenho que salvar. Bom. Ponto. A gente traz um pouco do nosso cast de mitologia japonesa, onde a gente falou bastante sobre genderless languages. Então, e gender language, é verdade. Então, línguas de gênero neutro. Exatamente. Então, você quer ouvir sobre isso, vai lá e depois conta pra gente. Bora pras referências. Então, cara, uma das referências do episódio aí é a... Eu não entendi a corrupção do poder. É, porque... Não. Calma. Essa é a ideia pra gente poder falar. Calma, desculpa. A gente pode falar, olha, de necrópole, que necrópole é uma coisa bem legal, que era... A necrópole era onde os gregos enterravam os mortos, etc. E tal, cidade dos mortos, tá? É, o negócio da corrupção pelo poder é assim. Eu quero mais, eu quero grana, eu quero... Foda-se o que vai acontecer. Eu vou atrás do que eu quero. Eu quero influência, foda-se das consequências. Entendeu? Que é basicamente o bispo o faz pra cidade inteira. É, o que o Clero faz pra cidade inteira. Né? Foda-se se esse dragão lá vai acabar com tudo. Sim. É o Clero como todo exemplificado no bispo. Né? E o interessante é que nessa imagem que a Artemis colocou, que vai estar no post, inclusive. Uma coisa que a gente pode usar de referência entre Castlevania e The Witcher. The Witcher ou Game of Thrones? The Witcher, eu ia citar The Witcher, por causa que... Ah, porque tem as duas, é? Sim. Nossa, eu tinha visto da Game of Thrones. Eu tinha visto a Long Clock, a espada do Jon Snow. Sim. Você viu outra espada lá? Que legal. Sim, eu vi outra espada. Que tá, inclusive, a guarda dela tá acima da cabeça do barbudo que tá ali. Se você pegar aquela espada de matar demônios e outros seres do... Que é a espada de prata, né? Do Witcher, tá logo atrás do maluquinho. É, e a Long Clock, a espada do Zinzinho, tá do lado dela. Sim. Você vê, ela tem uma cabecinha de lobo. Sim. No modo pro Game of Thrones. Olha que legal. Nossa. É só você várias ver. Várias coisas que a gente tá pegando. É só você ver. Só você ver a guarda e o formato do. Da parte de cima da guarda. Que ela é um formato de V pra cima, sabe? Uhum. Isso é legal. É bem legal outra coisa, porque assim, a hora que eu tava assistindo, foi muito legal, porque a hora que o Trevor chega na cidade, meu. Lembra muito, é um nó gigantesco a jogos, principalmente jogos de RPG, que você tem a cidade, você tem que conversar com todo mundo pra poder saber o que tá rolando. Vai conversar com os NPCs, vai passa na vendinha, fala com o NPC, passa no jogo, pra você conseguir sacar o estéreo. Eu achei isso fabuloso, achei muito legal. Desculpa, né? Castlevania. Uma coisa que eu achei que... Onde eu acho que eles falharam um pouquinho no roteiro foi justamente nesse episódio. Porque você tem o primeiro episódio, beleza, ele te dá todo um background, te coloca a posição do Drácula, por que ele tá fazendo aquilo, dá um contexto, beleza. Aí no segundo episódio eles te colocam o protagonista. Beleza, você conhece a carreira da pessoa. O cara é um dono do Vampire Killer, matou o Drácula e um monte de coisa, um herói Belmonte, por aí vai. Aí o que que você vê? O cara, tipo, é meio que um bêbado. Não tá muito nem aí pra nada, toca meio que o foda-se pra cidade. Ele meio que tem uma visão, tipo assim, ah, vocês ok, mas vocês não tem. Por que que eu vou proteger vocês? Vocês não merecem ser protegidos. Meio que algo assim que dá a entender a postura dele. Não, mas é bem... Eu não achei isso falha de roteiro, não. Eu achei isso assim. É. Não, ele, mas aí. Ele aí, pode aí, mas não é essa falha. Sim. Eles te apresentam isso, mas por quê? De onde ele veio? Por que que ele tá nessa situação? Sim. O que que levou ele a não gostar das pessoas da vila? Por que que ele deu o ataque do Drácula? É um caçador de Drácula, de vampiros e tal, mas tipo, mas eu cansei é desse serviço. Igual ele fala, gente, não, eu acho que a gente entende porque a gente acaba tendo o background do jogo, né? Da história do Trevor, né? Da história da família Belmonte, entendeu? Então a gente acaba tendo um background melhor. E a hora que a gente acaba assistindo, quem jogou o jogo consegue... É, já fica um pouquinho mais claro. Então, melhor concordo com você. Nessa parte, ele é meio jogado do nada, né? Na história. É, a sensação que eu tive foi assim, nossa, o... que o narrador fez um personagem fodástico e se colocar no meio da história, por isso só. É, né? Tipo, Eu e você? Eu sou o foco. Eu sou o OP, eu sou o OP do narrador, tá ligado? É. Eu sou gatura aí, não preciso saber de mais nada, não. Ô, Jeff. Não, mas é, eu concordo. Essa entrada do ferro ficou meio falha. Ô, Jeff. Depois dessa, a gente manda um abraço pra guilda, né? Com certeza. Depois dessa, eu mando um abraço pro Rionca, o meu leão rubro. Então, uma outra diferença é... Desculpa, deixa eu falar. Eu ia falar outra, mas pode falar a sua opinião. Era mais sobre a parte da ideia da necrópole, né? É que todo mundo já sabe que essa ideia da necrópole é basicamente de uma cidade dos mortos, onde, com a própria referência do nome em grego, né? Necrópole. Sim. Cidade dos mortos. Que é basicamente uma referência ao reino de Hades, do submundo. Então, que as necrópoles, a princípio, ela eram os outskirts, não é exatamente ao redor, as outskirts, era da parte de saída da cidade que você tinha as necrópoles. E isso chegou pra gente, foi transformado pra gente, locais dos cemitérios. Então, assim, as cidades, o que foi acontecendo? As cidades foram crescendo e engolindo os cemitérios. Então, principalmente em áreas urbanas, onde se tem hoje, mais ou menos, mais na Europa, né? Não sei se isso se aplica tanto ao Brasil. Onde você tem um cemitério... Não se aplica aqui ao Brasil? Eu não sei se se aplica ao Brasil, deixa eu terminar minha raciocínio. Cemitério da Consolação te mandou um abraço, minha querida. Calma, deixa eu terminar de falar então. Eu não sei se se aplica. Por quê? Os cemitérios, eles estavam nos outskirts, fora da cidade. Ele não estava. Aí agora caiu na minha cresceu em volta. Então as demarcações do fim das cidades era a existência do cemitério. Por isso que eu tô falando. Que não tem certeza se se aplica aqui no Brasil, tá? Esse negócio do fim da cidade. Porque eu não tenho certeza, entendeu? Eu não tenho realmente certeza se tem, existem, meu, cemitério da Consolação, cemitério da Lida do Tornado, tem várias histórias. Você louco. Já ouviu falar de cemitério da Quarta Parada? Opa! Sim, já. Não só ouvi, como eu já fui lá. Então, é o fim ali. Edu, enquanto a Artemis tenta lembrar aí essa partezinha, você manda pra gente o que você ia falar de referência? O que eu achei interessante é a forma como eles retratam um pensamento de preconceito da população, né? Porque você tem lá no passado, né, antes do Drácula causar um tumulto, as coisas começaram a dar uma coisinha errada ali, coisa e tal, foram atrás da Lisa porque ela tinha ali a ciência e coisa e tal, taxaram ela. Aí a vila começou as coisas a dar um pouco errado depois do Drácula e tudo, em vez deles da galera, né? Ah, é o bichão, a culpa é nossa, não sei o que e tal, não. Eles vão atrás dos speakers, já taxam os speakers como se fossem os culpados do negócio e coisa e tal, porque eles são os diferentes. Porque eles são os diferentes, é. É, porque eles são os diferentes ali da vila, então é eles que são os culpados de tudo que tá acontecendo. E aí aparece, né, tem aquele mito do salvador, daquela pessoa que vai surgir para salvar todo mundo, para livrar todo mundo, que mantém aquela, que ao mesmo tempo é a luz da esperança, né, que faz com que as pessoas não desistam e coisa e tal, e ao mesmo tempo é a forma como eles são aprisionados, porque eles não vão fazer nada enquanto o camarada não aparecer. Então fica só aquela eterna espera do salvador e coisa e tal. Eu achei a forma como eles retrataram isso legal nesse episódio. Porque eles não fazem nada, eles não agem contra o Drácula enquanto o Salvador não aparecer. Nem os speakers, nem o próprio Trevor. Na hora que ele falou, então, né? Vai comentar mais pra frente aí, que aí ele dá a plot twist do negócio. Mas até então, nem ele tava tipo, eu não vou ir atrás do cara. Deixa, né? Não, o que eu ia só completar com a parte da necrópole é que na necrópolis você não tinha nada abaixo do não era nada enterrado, eram tudo acima. Tipo uns mausoléus, assim. Não só os mausoléus, se você visita, por exemplo, os cemitérios aí, óbvio que eu fiz isso, né? fui eu, quando fui pra Londres, uma das coisas que eu queria visitar era o cemitério. Eu sou louca. Não, mas é legal, porque o cemitério, ele conta muito a história de uma cidade. Ele conta muito. Meu, vocês sabem que tem Desculpa da Aleijadinha no Cemitério da Consolação? Ele e um monte de gente famosa. Entendeu? Então, eu gosto de um dos lugares que eu gosto de visitar quando eu estou visitando uma cidade é justamente visitar o cemitério, porque ele conta um pedacinho da história do lugar. Então, as necrópolis, a diferença que era de um cemitério para hoje, ou o que eles chamam de burial ground, né, é porque eles ficam nas necrópolis, os cadáveres ficavam acima da terra. E se você vê, você pode até assistir em filme de Drácula, por exemplo. No próprio Drácula de Bram Stoker. Ah, sim. Quando a... a amiga da Mina. Esqueci agora o nome dela. Quando a amiga da Mina morre, né, num dos primeiros ataques do Drácula, ela não é enterrada embaixo da terra. Ela é colocada num caixão bonitinho. E ela é colocada num mausoléu. E aí ela abre... se esparrando toda a partir do mausoléu. Eles não eram não tinham esse hábito de enterrar, né? Geralmente enterrados eram só os indigentes, na verdade. Mas é legal isso. Você estudar essa parte dos povos, das civilizações, é bem legal. Mas vamos parar de conversa técnica e vai continuar com a pauta. Descobri por que eu falo pra caramba. Assim a gente vai pro nosso episódio 3. Jeff, traz um pouquinho aí do episódio 3. Então, né, o episódio 3 é o Labyrinth, né, Labyrinth, e é a parte do desbravar masmorras. Catacumba, na verdade, né? Que nem é referência ao jogo, né? Skyrim mandou um abraço depois dessa também. Sim. Então a gente vê o Trevor indo atrás do barra da pessoa que o ancião dos speakers quer resgatar, né? E aí ele percebe que as construções, elas lembram algo que ele já viu nas escrituras da família dele e que lembra o castelo do próprio Dark. Do próprio Drácula, né? E aí tem uma das melhores partes também, né? Que ele acaba achando um ciclope e acaba tendo que batalhar com ele. E aí a gente vê que o chicote do jogo não era nada comparado ao que tem na animação. É verdade! Porra, nem porque fala. Porque no jogo ele fazia chua e na animação ele faz chulap to play. E pega espadas no ar e coisas do tipo. Chuplap to play. Não, ele consegue cortar meu membro com coisa que não tem em jogo atual que tá se levando. Que faça. No Castlevania, é verdade, né, velho? Ele corta membros, ele altera o curso do chicote no meio do caminho. Isso, né? É, ele faz a trivela mágica do Tito Baza com o chicote. Então, olha essa referência. Isso é uma das coisas que eu achei muito legal na animação. A animação de luta. Cara, ficou muito boa. Muito boa. E ele ainda dizia que tava... E essa só perde pra que ocorre no episódio 4. Ah, sim, concordo. E o mais interessante é que ele diz que tá enferrujado. Porra! Isso, ele tá enferrujado, eu não quero ver ele desenferrujado. Ele não tem medo. Se ele tá... Ele mata ela, né? Mata o ciclope e ele acaba encontrando a pessoa que o ancião pediu, e aí que a gente descobre que era a neta dele, que é a própria Cissa Bionagem, né? e ela tinha sido transformada em essa princesa. Em muitas lendas, o Ciclope também tem esse poder de petrificação, né? Fala, Jorge. Então, o mais interessante é que, assim, ele tá lutando ali contra o Ciclope, malandro do céu. Mano, se um dia eu tivesse habilidade em alguma arma específica, mesmo que no RPG, que esse cara tem no chicote, puta que pariu, velho. É tudo isso que a gente comentou, né? Né? É, né? E é legal que esse Ciclope, ele tem um aibim da hora, né, velho? E tipo, lembra um pouco do bichinho do jogo, né? Que tem esse aibim. Ah, é o Balor. Balor? Balor. A gente é, ele... Aí você vê quando. É, só deixa eu finalizar essa parte aqui, o Jeff. É que pode aí finalizar. depois que o Trevor simplesmente finaliza a bichona do Ciclope, todo mundo que tava petrificado deixa de ser pedra, mesmo que esteja extremamente ferido. Ou seja, por mais que a pessoa esteja ferida, decepada, os caramba 4, volta pro mesmo estado de antes de ser petrificada. O que deixa, no caso da Sifa, incólume. É, porque ela é a única que não tá machucadinha. Né? Ou seja, por exemplo, eu acho que tinha uma das estátuas que tava até bem, mas tipo, durante a luta a estátua foi derrubada, ele quebrou. E aí, a hora que despetrifica, a pessoa, tipo, se poder, morreu. Tá com os intestinos voando. É, era isso aí. Né? Aí você tem, óbvio, né? Você não tem como fugir da referência do Ciclope na mitologia grega, mas a gente não precisa entrar muito, não, né? Depois um dia a gente fala sobre Ciclopes. É bem interessante, eles são filhos de Poseidon. Mas aí a gente fala um pouquinho disso depois, né? E aí a gente chega ao último episódio, que é Monument. Monumento. O episódio já é legal pra caramba assim, né? Porque aí continua toda a luta, né? Claro que a Sifa é levada em segurança até o local onde ficam os speakers, né? E aí o que acontece é que o bispo chama o bispo chama o Trevor lá pra poder conversar com ele. Ele fala assim, ó, a cidade é minha, você vai deixar os speakers morrer. Isso é o finzinho do episódio 3, não sabe? Sim, no fim do episódio 3, mas também ele respinga um pouco no começo do episódio 4. É. Porque o 4 começa com o bispo falando na... Sim. O exército morrendo. Sim. E assim, ele só chega assim e fala pro Trevor, ó, a cidade é minha, você vai deixar os speakers pra trás porque eles têm que morrer, e eu quero você fora da cidade até o pôr do sol. Porque você é um excomungado. Exatamente. Deixei você entrar na igreja por minha própria... Por meu próprio capricho. Magnificência. Obrigada. E aí... Eu tenho uma frase separada aqui muito legal que eles falam, que eu adorei, né, que eu adorei, mas é um pouquinho mais profundo. E aí, o que que acontece? Tem toda aquela tensão em o fato que o Trevor manda todos os speakers se mandarem da cidade pra poder se salvar, né, mas eles não querem sair, eles querem ficar ali e ajudar a curar as pessoas, né? Porque, então... na verdade, o bispo acha que a presença dos speakers... Babaca, né? É a presença dos speakers que tá traindo o demônio, mas não é verdade. Foi o que eles fizeram um ano atrás e não remediaram, né? Tentaram mudar. Isso aí. E aí, o que que acontece? Tá rolando, a batalha tá comendo solta ali. Depois, quando o exército da igreja chega, a batalha tá comendo solta ali, o Trevor distribuindo porrada pra quem quisesse, pra porrada pra dar e vender. Porrada e chupar chiclete. Aí um padre resolve ir pra cima mesmo, e aí ele incitando todo mundo pra ir pra cima. Aí o Trevor vira e fala assim, ó, você é macho o suficiente pra me encarar sozinho? Bola na grade. E aí, ele caga de medo, né? Foge, né? Medrosão. E aí, a gente é meio que depois que a luta toda termina, né? Até porque todo mundo que tá ali na praça vê que o Trevor, ele não tá ali pra ferir ninguém. Ele tá ali pra salvar todo mundo. E aí... Porque tem até um dos poucos que reconhece o Insignia Belmont. É, a Insignia Belmont, ela é reconhecida desde o segundo episódio, mas isso, né? E aí, eles mudam a cena um pouco dessa batalha toda para quando os demônios invadem a igreja onde o bispo está. E aí eu acho que é onde cabe uma referência da Artemis, né? Não uma referência, uma das lines, das falas que eu achei maravilhosa, que é o bichão grandão. Parece um gárgula, né? Uhum. De presas às garras, ele pega o lobo, né? É, muito legal. God is not here. This is an empty box. Your God's love is not unconditional. He does not love us, and he does not love you. Your life's work makes him puke. Your God knows that we wouldn't be here without you. Deus não está aqui. Essa aqui é uma caixinha vazia. O seu Deus, o amor do seu Deus não é incondicional. Ele não nos ama e ele não ama você. Todo o trabalho da sua vida faz com que ele vomite. O seu Deus sabe que não estaríamos aqui se não fosse você. Nossa, velho! Essa line... Se fudeu, eu, velhinho, se fudeu. Adorei. E no momento seguinte, ele tem uma morte que eu poderia classificar com uma palavra em inglês chamada gruesome. É bem gruesome mesmo. Bem, ou seja, é bem gore. É bem aquele, gore, exatamente. Aquele barulhinho de cabeça mastigada. Exatamente, o cara é simplesmente mastigado, regurgitado, mastigado de novo, engolido aí. É, e agora pros entendidos jogadores de Vampire, na verdade, era todo mundo de voz de tudo em vista. Tudo bom. Aí a gente é trazido de volta pra batalha no centro da praça, onde o chão da praça vai pro saco. E aí eles encontram, eles vão caindo, né, de piso em piso, e nesse momento... E vai passando um monte de eles vão caindo de piso em piso e vai passando uma série de aparatos mecânicos e coisas assim que... Não casa com a época, isso que eu achei muito legal. Não casa com a época. E sabe o que isso me fez lembrar? Indiana Jones e a Caveira de Cristal. O pior filme do Indiana Jones, na minha opinião, mas tudo bem. Ah, eu gostei, não vem não. Mas enfim, voltando ao episódio. Depois de cair alguns pisos abaixo, por causa que tava tudo muito deteriorado, eles chegam numa sala onde tá tudo olhado, cheio de engrenagens e máquinas que funcionam 100%. Eu falei, lembrando que toda essa parte deles chegarem nessa sala também é uma referência aos jogos, que tem os mesmos os obstáculos. Os mecanismos, né? Sim. Os mesmos obstáculos para você chegar em determinada fase. Exato. E aí, o que acontece? Eles chegando naquela sala... O próprio Trevor, ele pisa num daqueles pisos de... Falso. Não, é piso de pressão, né? E aí ele ativa o mecanismo que abre a tampa do sarcófago que está na frente. Do caixão, né? Caixão, sarcófago, a intuição é a mesma. E aí... Intenção. Eu dou gritinho, agora daqui a pouco. Daqui a pouco, deixa eu falar quem é, caceta. Não, tô brincando. Ainda tá na parte da fumacinha saindo. Ah, então não dou gritinha, daqui a pouco, tá? E aí depois que sai a fumaça, nós descobrimos que tem alguém dentro do caixão. E aí levita quem? E aí levita quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Alucard. Filho do Drácula. S2, S2, S2, S2. Áudio de descrição Titans nesse momento. Né? Vários corações saindo dos olhos dela. Né? Não, é porque o Alucard, ele é, além de ser um dos personagens do jogo, que me faz ter várias memórias legais, ele tem bastante, dentro na personalidade dele, ele tem tudo que eu gosto de personagens em si, em pontos. Ele é um anti-herói, ele é o Alucard da história, ele é, entre aspas, o underdog da história. E ele é fodônico, e é lindônico, e a Lucina é tudo. Tem um dos melhores efeitos de celeridade que eu já vi. Sim. Puta, é verdade, de celerity. Muito bom. Eu odeio essa tradução que eles fizeram de como celeridade. Eu prefiro a tradução da primeira edição, que é rapidez. Que eles colocaram. E aí, depois do momento... Mas eu falo celeridade porque me deixa com um pouco de monóculo. Momento dicionário na mão, né? Mas enfim, depois do momento fã enlouquecida da Artemis, a gente passa a... Uai, se todos sabem por que eu não. Aí tem a batalha, tem aquela luta, né, meio que amistosa, né, aquele amistoso entre o Trevor e o Alucard. E a luta é simplesmente foda. Fabulosa, gostei. A coreografia de luta que eles fizeram, o que eles colocaram ali também, então, foi muito legal. E dá pra você sacar que, tipo, o Alucard podia ter terminado a luta em várias horas e ele não faz. Tem várias horas que, tipo, ele tá em posição de vou pegar o seu pescoço e você lutar. E ele não faz. Ele tá brincando com o Trevor. Essa que é a questão. Oi, Edu, o que você achou na hora que você viu essa luta aí, hein? Cara, eu tenho correu que... Correu uma lágrima. Minha opinião. Não, cara, foi um misto de ter gostado e um misto de decepção. Olha! Saca? Porque ficou aquela coisa assim, ok, o Alucard é... Ok, é o Alucard, dispensa comentários. E ali apareceu um Alucard tão... eu acordei, Drácula tá vivo. Ah, você quer lutar? Tá. E aí, já pensou? Não, então tá. Então vamos. Então tá. Então vou lá bater no braço. Então tá. Então vamos. Sabe? Com, sei lá, um Alucard meio abestalhado. A luta é fantástica, mas eu achei ele meio bobado. Eu achei, na verdade, ele é a luta. Tipo, tá, vocês são reles coisinhas. Vocês estão vindos por uma leve whim da minha vontade. Eu interpretei desse jeito. Eu esperava que ele fosse acordar meio que, sei lá, meio sangue nos olhos, sabe? Meio revoltos assim e tal. Revolta, meio lobo solitário. Né? Eu esperava uma coisa mais então, lobo solitário da parte dele, assim, uma então, coisa mais Rick de Fênix. Rick de Fênix. Então foi um pouco de decepção com o resultado, assim. Eu olhei e falei, igual quando o Trevor apareceu no segundo episódio, chegou do nada, não teve background nenhum. Aquela coisa assim, eu falei, eu esperava, tipo, do protagonista, eu esperava um pouquinho mais de profundidade, sabe? Ó, esse é o personagem que vocês vão acompanhar durante a trama. É porque, Até o Alucard, uns 5 minutinhos de tela que o Alucard teve de background ali já foi o suficiente pra você querer prestar atenção no cara até o fim da história. Tipo, ó, filho do Drácula, tava dormindo, é poderosão, né? Você já fica despertado, né? Tipo, o que vai acontecer daí pra frente? Com o Trevor, você não tem essa sensação, tipo, você não sente uma empatia pelo personagem. A caracterização de personagem não te cativa a ficar interessado por ele, né? Isso. Até a Silvia é interessante. A construção de personagem, na verdade. É. Foi um personagem meio que tipo assim, tá aqui porque tem que ter um Belmont. E como não. Pra ter o Alucard e o Foi o que eu falei. É o OP do narrador. Enfim. Aí depois da luta fodônica, porque foi fodônica a luta, tem aquele momento mestre Pokémon. O Trevor, a Silpha e o Alucard. Ash, Brock e Misty. Partindo em busca de uma aventura. O loiro... Não, presta atenção. O loiro, moreno e o ruivo. Tudo isso. né? E assim a gente termina Castlevania da Netflix. Ah, eu preciso falar, eu fiquei assim, opa, cadê? Quero mais? Que? Sim. É só acabou aqui? Como assim? E eu vi que pra mim é um prólogo. Pra mim é um prólogo. É, foi a sensação que eu tive também. Quando acabou, eu pensei, uai, a série é um longa-metragem dividido em episódios? É, foi a mesma coisa que eu falei aqui em casa. E aí porque a gente... Pode mandar. Porque se você pegar e colocar os quatro em sequência ali, né, dá 80 minutos de vídeo. É um filme. Cerca de um filme, a história continua. E tipo assim, ele acaba onde a história começa. Tipo assim, what the fuck, uhum, né? Uhum. Né? Eu fiquei assim, quero mais. Peraí. Quero mais. Eu acho que foi uma grande sacada deles, tipo assim, ó, vamos fazer um negócio. A gente tem duas possibilidades. A gente chupinha o jogo e agrada os jogadores e corre o risco de não agradar quem não conhece o jogo. Ou a gente faz uma história legal e corre o risco de desagradar os jogadores e agrada quem não conhece o jogo. Mas eu acho que eles conseguiram um balanço até que razoável. Então, eles conseguiram meio termo. Eles tinham essas duas opções que eles fizeram. Não, vamos fazer um prólogo. A gente não faz a série, vamos fazer um prólogo. A gente coloca um pouquinho do que os jogadores querem, insere a plot do que vai ser a série, se a série sair, e vê a reação. Se for boa, a gente faz a série. Se não for boa, fica só nesse longa. Sabe aquele meme do chefe zangado? Aí aparece uma pessoa e fala, vamos agradar os jogadores. Aí aparece a segunda pessoa e fala, vamos agradar o grande público. Aí aparece aquele cara, aquele terceiro cara e fala, por que não os dois? Aí aparece ele no final, funcionário do mês. Né? E assim a gente chega às nossas considerações finais e avaliação da nossa animação. Até porque no momento a gente não tem mais nenhuma continuação. Começamos com o novato da brincadeira, Edu. Por favor, suas considerações finais e uma nota de 0 a 7 esferas. Então, cara, Castlevania é uma das franquias de maior sucesso na história dos games. Independente de qual jogo saia, sempre vai causar um movimento na cultura gamer em geral. Seja aprovando, desaprovando, mas em geral todo mundo vai querer jogar para saber do que se trata. A notícia da animação causou um alvoroço maior ainda do que os games por conta da fama que o game tem e tudo. A qualidade técnica da animação é impecável. Eu acho que tiveram alguns buraquinhos ali de roteiro que poderiam ser melhor retratados, poderia ter sido melhor feito. Mas eu acho que a proposta deles deve ser explorar isso ao longo da série, né? Parece que foi feito em formato de um prólogo mesmo, o que causou uma certa decepção no final das contas, que não te faz gostar tanto do negócio, porque você, né, você espera um negócio um pouco mais completo, não tipo um prólogo do céu, né? Olha essa referência. Olha a referência, o olho da referência chega a brilhar. Capitão América mandou um abraço. Então aquele negócio, eu fico um pouco decepcionado, mas é um prato cheio pra quem não conhece nada da série, quem não jogou o game e tudo. É uma animação de excelente qualidade que vai agradar com certeza. Pra quem é fã dos games, tem muita referência, tem muita coisa. Pra quem conhece a história, pega um pouco melhor. Pra quem não conhece, acaba ficando um pouco... Não conhece tanto a história, né? Acaba ficando um pouco perdido se conhece só os jogos mais recentes. Vai pegar só umas poucas referências ali. Uhum. Mas, no final, é bacana. Vale a pena. Todo mundo se diverte. Todo mundo se diverte. Eu daria aí 5 esferas. Boa nota. Levando em consideração tudo que você falou até agora, 5 esferas até é uma boa nota. É uma boa nota. O desenho, ele tem uma qualidade muito boa. Ele é um bom desenho. Sim, eu certeza. Eu como fã, né, o hype me fez desgostar um pouco. Mas é por conta do hype. Tom, beleza, hype. Ou seja, pode ser que a nota do Edu aumente um pouquinho depois de ele assistir com mais calma de novo, né? Ou dele assistir a série de verdade, né? Quando sair a série com 8 episódios redondinhos, com um negócio ali, começo, meio e possível fim. Ah, você acha que eles vão dar um fim? Não vai dar, não. Vai largar no cintinho, velho. Por isso que é aquele possível fim, aquele negócio. Você coloca um ponto no arco, mas não finaliza a história. Mas você já sabe, pô, aquele arco ali bacana, teve um finalzinho. E aí? Não chegar no clima assim, ó. Acabou! Né? Vamos lá, agora vez do Jeff. Manda bala. Então, né? Levando em consideração o jogo em que foi inspirado essa parte, né? Levando em consideração tudo o que eu vi também de Castlevania, é uma adaptação bem feita. E é aquele negócio que eu falei antes na brincadeira do meme, né? Eles buscaram mesmo dar um site de referência para quem jogou, e eles também buscaram fidelizar um público novo através de uma história envolvente, né? Ah, então, com certeza. Então, se eles queriam fazer isso, eu acho que foi bem feito. Foi na maior parte tem que falar de novo na questão da animação, que foi muito boa, né? Não tenho que reclamar das duas grandes lutas, né? Porque eu julgo que a briga com os padres foi só uma briga, foi uma luta. Ok. Então, bom, né? Eu dou aí 6 esferas. Eu gostei. Ótimo. Apesar de ser só um prólogo, eu dou 6 esferas. Vamos lá. Artemis? Então, é ótimo porque, assim, pra mim, né? Foi muito legal porque, óbvio, tinha um hype de ser uma adaptação de um jogo que eu joguei. Sim, tinha um hype de uma adaptação. Porque, mas, assim, eu era, meu, vou falar pro raio. Quando eu joguei, né, não lembro muitos detalhes do jogo, a não ser tipo o que fica mais na memória, uma coisa ou outra, e etc e tal, né? Aquele chefe que você morreu, o Cacão, ou a história ou o nome do personagem principal, ou o próprio título em si, você acaba, né, com o tempo, né, a memória acaba ficando fraca, né? Então, assim, eu comecei a assistir sabendo do rádio, mas, assim, a minha mente tava vazia de referências do jogo, entendeu? Então, eu gostei de assistir. Foi uma coisa, uma experiência legal, uma experiência gostosa. Gostei da animação, eu gostei da construção da história. Tem sim um buraquinho ou outro na construção de personagem, mas isso são aquelas impressões que eu já até concordei com o Edu e falei antes. Mas, assim, pra mim não atrapalhou na diversão, primeiro. Segundo que... Alucard. Eu gosto muito da literatura de monstros, vamos dizer assim. Aquela literatura que teve... muita gente chama de literatura gótica e etc e tal. É uma coisa que sempre me fascinou. Então eu sempre li, eu estudei, eu fui atrás, eu li o Drácula de Bram Stoker original, eu li entre aspas, biografia do Vlad Tepes, eu fui atrás de estudar mitologia de vampirismo e etc e tal. Sou jogadora de vampiro, traduzi livro de vampiro, então é uma coisa que me encanta essa mitologia de monstros, entendeu? Então você vê uma animação que vai tendo tudo isso, que vai trazendo a vida coisas que você gosta, você se empolga. E eu realmente me empolguei quando estava assistindo. Eu tive muita vontade, nossa, eu ando com uma vontade louca de jogar vampiro, vocês não têm ideia. O que a gente fala pra ela, Jorge? Né? Isso fica pra daqui a pouco no jabá. Então, aí o que acontece? A hora que acabou, que terminou, eu virei pro meu marido e falei assim, quando que a gente vai arrumar mesmo de hoje, vai jogar vampiro? Porque ele também ficou no hype, assim, sabe? Meu, vamos jogar. Todo filme que mexe com a gente assim, nesse sentido, a gente quer jogar. É sério. Um dos meus termômetros pra dizer que a coisa é muito boa é a vontade de jogar. Dentro do cenário daquilo que eu assisti. Entendeu? E eu saí com essa vontade de jogar dentro do cenário de Castlevania. Vampiro Dark Age. É, Vampiro Dark Age. Adoro. Adoro. Então, só nota. Eu, por falta só desses furinhos na construção de personagem, eu vou dar nota 6. Mas assim, é uma 6 com uma ressalva grande. E eu tô com uma expectativa fodida. Se esse, a continuação. Ou seja, quebraram meus espelhinhos. Basicamente, basicamente se for 6.9, né? No seu caso. Não, não 6.9, não tem dinheiro. E pro Alucard? Alucard? Peraí, é só 7 esferas mesmo? É só. Eu chamo. Se tiver mais esferas, uma eu delas é falsificada. Depois desse novo momento, Artemis endoidada por causa do Alucard, minha vez, minhas considerações. Assim, eu, como a típica pessoa que não jogou Castlevania, sim, eu vou corrigir essa minha falha de caráter através de emulador. E depois aí eu vi a animação. Meu, a animação eu não tenho nada do que falar, porque assim, a animação em si, ela é muito boa. Ela tem uma qualidade absurda. Lembra bastante absurda. A animação do Eon Flux, que passou na MTV um tempo atrás também. Sim. Desculpa te cortar, esqueci de falar essa referência. Relaxa. Tem muito, assim, a qualidade de animação é muito próxima do Eon Flux. E também tem muito próximo aos novos Thundercats, que também é muito lindo. Sim, sim, concordo. E aí, o plot todo, ele é, pra mim ele apareceu até bem amarrado, mas ele me deu aquela sensação de prólogo. Ou seja, aquela coisinha que te... Né? É, então acho que foi pra todo mundo, mas se eu fosse assim, oi? Acabou? Né? Tipo, quando eu terminei a questão, eu só fiquei pensando assim, quando será que eles vão mandar a animação, o corpo principal da animação, né? Porque isso daí foi um prólogo. Eu não me perguntei, eu afirmei, isso é um prólogo, né? E aí, por causa de umas falhas, claro, de roteiro, mas isso daí foi uma coisa que Castlevania e vampiros nunca me deixam 100% vidrados. Isso daí é meu. E assim, eu fiquei empolgado, porque assim, depois de ser basicamente intoxicado com os vampiros de Crepúsculo, eu só tinha como referência vampiros de Vampiros à Máscara e do RPG. E aí, eu já sou feliz que conheço vampiros assim, eu conheço um pouco de Drácula. Eu não vou dizer assim que eu não conheço, né? Porque assim, eu conheço um pouco de Drácula, tenho algumas referências do vampirismo em si, mas assim, nunca foi o meu assunto predileto. Não foi um foco. E aí, eu dou a mesma nota que você, Artemis, e que você, Jeff, 6 esferas. Porque não... Assim, a animação é muito foda, mas não chegou ao nível 7 pra mim. Bom, agora, né, momento jabá. Tudo que você precisa saber está no post. Você que está no Facebook, basta... Você no Facebook você já acha fácil. E todos os links nas nossas redes sociais estão no post. Então é só, outra coisa. Vocês, igual a Artemis, que tem gadgets da Apple, não esqueçam. Dê 5 estrelinhas e dê um comentário. Que isso faz com que a gente seja melhor buscado no iTunes. E faz com que a gente traga mais animes, mangás e cultura japonesa para mais gente. Vale a palavra. Exato. Outra coisa, nós o Animesphere fazemos parte de um grupo Esquadrão Podcasts, que o objetivo do Esquadrão é basicamente fomentar a mídia e ajudar uns aos outros. Então, o link do Esquadrão vai estar aí no post. Todos os podcasts do Esquadrão vão estar no post. Só você dar aquela olhadinha básica. De resto, a gente agradece. Com certeza vai ter um que te chame a atenção. Opa, assim. De resto, a gente só tem a agradecer a todo mundo que comenta, todo mundo que nos ouve, mesmo aqueles ouvintes ninjas, até porque ninjas fazem parte da cultura japonesa. Com certeza. Então, a gente deseja a todos vocês tudo de bom, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Sayonara, mina-san. Matar.